Rota de Fuga Podcast, sua fuga do tédio. Então, galerinha, tá começando mais uma Rota de Fuga e a gente tá trazendo mais uma estagiária que pode ou não ser nepotismo, mas ainda bem que a minha visão precisa é que não vai ter investigação sobre isso. E estou aqui primeiramente com ela, nossa querida Pri. Oi, oi, galera. E aí, tudo bem com vocês? Ninguém vai me responder, né? Ai, meu Deus. Olá. Espero que esteja todo mundo bem. Espero que esteja... Não, a galera que tá ouvindo, entendeu? Ninguém vai me responder, mas espero que estejam todos bem. Estamos aqui com ela, a Tiff. Olá, meus jovens. Como vão todos vocês? Obrigada pela oportunidade. Sempre que precisar, estamos aí. Só avisando que o podcast não dá dinheiro, tá? Não, mas é isso aí, meu filho. Eu sou formado em jornalismo. Eu já tô acostumado a ser pobre. Tá tudo certo. Já tá acostumado com a área da comunicação. É, e com ser pobre também, no caso. Cara, agora eu tô pensando, esse é o time mais carioca da Rota de Fuga. Exatamente. Até porque eu falo assim, não dá nem pra perceber de onde eu sou. Ouvinte, segurem suas carteiras. Rapaz, olha só. Que respeito a gente. Não é porque a gente vem da favela. Flamenguistas aqui? Tem quantos flamenguistas aqui? Ah, lá vem. Só tá aí, só. Eu sou Flamengo. Não, tem dois aqui. Tem dois de três. Ah, me ferrei então. Vou te roubar. Lucas Chaveiro também, porque você era sonista, mas aí vem e diz que é flamenguista agora. Eu sou flamenguista por causa do meu avô, na verdade. Tá certinho. Se fosse por causa do meu avô, eu tava ferrado. Eu tava chorando até agora. Ele é vascaíno? Não, pô, quem chora não é vascaíno. O vascaíno você joga na marquise. Gente, isso é uma situação boa. A Thaís, ela tem uma vivência boa de jornalismo esportivo. Você tem alguma previsão para a área do esporte para esse ano? Ah, eu tenho. Eu tenho que o Vasco vai cair pela quarta? Ou é a quarta vez, eu acho, que o Vasco vai cair esse ano. Né? Tudo caminha para isso, porque hoje consegui perder, inclusive, o Botafogo. Então, né... Ó, eu tenho uma previsão que o Flamengo vai ficar no cheirinho de novo. Ah, mas isso aí não precisa nem ser evidente pra saber, mano. Isso aí é certo. Assim, é o que eu tô falando. Gente, Jesus veio pra cá. Jesus chegou pro Flamengo. Se Jesus não der jeito, gente, ninguém dará. Eu conheço um cara que pode ajudar o Flamengo, mas ele tá tendo uma série na Netflix no momento, na quarta temporada. Por quem seria esse? Eu não tô acompanhando. Eu entendi a referência. Caraca, ninguém entendeu a piada mesmo? Não. Eu não entendi, não, senhor. É que é o Lúcifer? Não, senhor, cara. É, sim. Eu não sei. É Lúcio? Ah, Lúcifer. Não, é Lúcio. É porque eu chamo Lúcifer de Lúcio. Ah, tá. Que isso, desculpa, cara? É uma piada interna comigo. Anos. Eu sou um dos jogos mais novos que tem. Eu não entendo nada de futebol, tô boiando. E é isso aí, galera. Ah, mas é assim, previsões de futebol, vamos lá, o campeão. Campeão. Não, Sérgio, o Thaís. Flamengo. Oi. Fala comigo. Eu tenho 20 anos, cara. Você tá me chamando de senhor. Não, é porque eu não tenho meio termo, né? Eu sou 80. Ou o senhor é jovem ou o senhor é senhor mesmo. É mal da galera que trabalha. É mal da galera que trabalha com telemarketing, chama todo mundo de senhor o dia inteiro. É, tipo isso. Mas assim, vou te falar que hoje eu trabalho com relacionamento com cliente. Eu não chamo os caras de senhor, mas eu chamo todo mundo de senhor. Quando eu vou falar com meus amigos, vou fazer piada de atendimento, eu chamo todo mundo de senhor. Mas o cliente mesmo não chama o senhor. Veja só que curiosidade. Peraí, então agora sabemos quem fica ligando pro meu número toda vez? Não, eu não faço ativo, não. Eu sou passivo. No atendimento. Só no atendimento. Tá brincando, gente. Na moral, tem que chegar alguém pra poder equilibrar esse time. Três cariocas, não vai andar. Ai, papai. Então, vamos fazer um muro. Uhum. E o muro vai ser quebrado ao som de Another Break in the Wall. Meu Deus. Eu preferia que vai fosse ser lindo. Patito, ou algum som bem, bem latino mesmo, assim, uma coisa bem... Eu entendi. Não, vai ser um referência. Remix latino. Uma. Maravilhosa, hein? Vai ser um remix com a Maria do Bairro cantando. Ai, e assim, Thalia, gente, Thalia, ao som de reggaeton com a Another Break in the Wall. Oh, gente, que maravilha. Um medley. Olha, tô imaginando isso. um medley que envolva Macarena e La Cucaracha, Maria do Bairro e toda essa galera. Gente, que beleza. Michael Jackson ressuscita e começa a cantar. Vai sair lá pelos desertos lá do... Como é que é a música do... Porra, aquela que ele juntou um monte de artistas pra cantar? Ah, we are the world. We are the world. We are no, né? Como diz a música do Big Brother. Pronto. Olá. Olá. Olá. Olá, tudo bem? Saudade de você, meu amigo baiano. Tudo bem. Eu também saudade de vocês, cara. Já faz. David, tá pronto pra ser assaltado? Vai chegar. Tá pronto pra ser assaltado? Tem três cariocas aqui gravando. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. Ah, meu Deus, ah, oh, meu Deus. Quem é da milícia e quem é traficante? Eu sou a segunda opção. Eu tô ouvindo quase nada. Tá um... Eu também sou. Tá dando um pipoco na ligação. Aí, carioca, aí, já nossa. Começou o pipoco. É o pipoco. Eu também sou da área do tráfico, porque eu moro na comunidade. Inclusive, moro na mesma casa que eu morei. Ó. Moramos. Sim, inclusive, só a mesma pessoa. É quase isso. É quase. Na mesma casa, a mesma voz. Eu acredito que Bolsonaro não cai. É uma previsão incrível. Porque assim, é o que eu tava conversando esses dias com uma galera, que o problema é que, tipo, ele tá lá fazendo besteira, né? Pode falar palavrão aqui? Ah, não. A gente é um podcast família. A gente é família tradicional brasileira. Família, então tá. A gente é Deus. Tá falando... Óbvio que não, cara. Perfeitamente, compreendo. Não sei, né? É porque eu sou 10 palavras... Mas aí o Não, eu tô tentando me controlar. O Lucas edita e coloca barulho de golfinho, pode falar. Não, barulho de golfinho é só o nome de história constrangedora que a gente não pode revelar ação da processo. Ah, tá. Aí ele bate um bip. Beleza, então. O que eu tava conversando é o seguinte, pelo menos ele tá lá fazendo merda, mas ele é burro. Então, assim, ele tá fazendo umas merdas, ok. Se o Mourão assumir, ele é inteligente, cara. O Mourão é muito inteligente. E pior, ele é flamenguista. Então, assim, você confiaria em um presidente flamenguista? Polêmica. Cara, eu não confio. Cara, polêmica. Mano, isso aí não quer dizer nada, senhor. Não quer dizer nada. O cara que não sabe nem Flamengo, escrever Mickey. Flamengo é como. Assim, ó, o Flamengo. Não, isso daí. Aquele cara é um imbecil. Eu vou ficar com o Flamengo falando de política. Eu vou te contar uma coisa. Aquele cara é um imbecil. Aquele cacau pode ter um cuzão. Tinha uma pichação aqui dentro de casa. Você bota um bichinho aí pra fazer barulho aqui. Tinha uma pichação que tava com esse nome escrito errado aqui. Eu fiquei rindo, porque ele falou a verdade. Uhum. Não sabiam escrever esse nome. Cara, mas aí é que eu posso te dizer o seguinte. A torcida do Flamengo tem mais de 42 milhões de torcedores no mundo inteiro. Vai ter gente burra? Vai ter gente inteligente? Também vai, cara. Então, assim, a gente tem mais gente. Então, a probabilidade de ter pessoa burra, inteligente, pobre, rico, escroto e maneiro é muito grande. É estatística, né? É estatística, isso aqui são números, apesar de que eu não sei praticamente fazer conta nenhuma. Mas é isso. O bonde do Humanas. Bonde da Humanas, gente. A pessoa fala. Oi. Vai ter que ser professor, dar umas aulas aqui. Meu telecurso. Ah, não. Ah, não, eu sou pago por hora, velho. Então. É a internet, Eu puxei um gato do vizinho aí. Oh, que beleza. Tá mais carioca que nós. Seu, só pra saber. É, isso que eu queria saber aqui, só uma informação. O quê? Uhum. Se ele é Flamengo também. Não, ele é baiano. Como é que ele vai ser flamenguista? Não sei também, né? Pode ser. Ué, gente, o flamenguista tá em todos os lugares mesmo. Isso é verdade. Você vai achar. Flamengo é tá em todo canto. É, como eu sou meio criminoso. Mas é Bahia? O quê? É, como eu sou meio criminoso, então, provavelmente eu sou Flamengo também. Ah, então, bem-vindo ao bonde. Bodão. É nóis. É nós que assalta, é nós que rouba. Tamo junto. Eu tô rindo calado aqui porque eu sou fluminense, tá, gente? Olha, mas... Arroz. Coitada, a gente vai fazer o quê? Vi uma série C, né? Vou me manter quietinha aqui pra não ser... apedrejado. Não, jamais faremos isso, coitados. Se fosse vascaína, né? Aí sim. Se fosse vascaíno, ele poderia seria garantir pior. Sua segurança. Você... É, não dá pra garantir a segurança de ninguém, não. Agora, sendo qualquer outro time, pra mim tá tudo certo. Vai ter uma explosão solar, vai acabar com toda a sua tecnologia, o mundo vai regredir, a gente vai voltar a viver como no século retrasado, e só os hípteros vão sobreviver porque eles já estão se adaptando. Eles vão ser a nova raça dominante. Faz todo sentido. Uma nova cultura. Olha, eu não entendi nada, mas eu concordo com vocês. Uma nova cultura. Uma nova cultura totalmente baseada nos costumes hipster. Acho interessante. Ah, eu aprovaria. Aprovaria. A Thaís acabou de comprar uma máquina de ouvir vinil. Aí. Ah, é verdade, gente. Eu tô me sentindo muito hipster. Cara, eu tô me sentindo... A própria diferentona. Porque eu tenho um disco do Queen. Eu comprei, eu gosto muito de Queen. E aí eu tava transitando por um local, uma rua, assim, qualquer, de um bairro qualquer. E aí eu vi um disco do Queen, eu falei, cara, um disco do Queen, vou comprar. Aí depois que eu comprei, cheguei em casa, falei com a minha mulher, ela falou, cara, mas a gente não tem nem tocar disco, por que tu comprou isso? Eu falei, não, mas um dia comprarei. Um dia comprarei, isso demorou 2 anos. Chegou o momento. Chegou o momento de eu comprar. Escutei o disco, que eu já tinha escutado o disco 20 vezes no Spotify, porque eu também tenho. Até eu falei, tudo bem. Agora eu sou hipster. Ah, na sua aí... essência maior, você virou hipster agora. Parabéns. É, gente, ó. Eu falei, cara, eu só tá faltando botar os floridos e fumar um baseado. Porque eu tenho uma vitrola. Eu tenho um quadro na minha casa de uma Kombi preta. O maior quadro que tem na minha casa é uma Kombi preta. Simplesmente uma Kombi preta. Aí eu olhei pra Kombi, olhei pro toca-disco. Eu falei, brother, só falta a marihuana e dançar que os Oxalá ligar o incenso. E tudo dá certo. É engraçado você falar disso de vinil, porque quando... eu sou velho, né? Então, quando começou a vir o CD, o antigo falecido CD, as pessoas jogavam todos os vinis no lixo. E aí, eu lembro que meu irmão, ele pegou um monte de vinil no lixo. De coisa... boa, coisa que você não encontra nem CD hoje em dia. Inclusive, eu joguei. Encontra só... Pois é. Então, provavelmente, meu irmão, ele pegou um monte de vinil, mais de 100 coisas de vinil. E ele, toca disco, ele praticamente, ele pegou no lixo também. Pra adaptar lá no cinema. É verdade, gente. É sério. O hipster reciclável. Adorei. É isso. Tá vendo? Não vai nem no brechó pra comprar, né? Naqueles antiquários. Ele vai logo na fonte. Cara, esse garoto deve ser meu pai do passado. É, Priscila? Com certeza. Só pra vocês entenderem, perto do meu pai, onde meu pai mora, perto dele tem uma parte onde a galera joga o lixo fora. E meu pai acha vários troços lá e ele, tudo que ele vê que ele acha que pode ser útil, ele cata. Ele conserta. Então ele carrega o lixo pra casa. Ele conserta e reconstrói. É uma doideira. É. Tem duas histórias de lixo que ele catou e que eu não acreditei. A primeira foi que ele achou uma televisão dessas de LCD, né? Enfim, LED, não sei o quê. Ele botou, ligou na loja dele e não tava funcionando. Aí ele abriu, viu que tava um fio solto. Poxa. E ligou o fio no lugar, consertou, funcionou normal. Aí tava lá, vendo, deixou a televisão lá na loja, né? Que de vez em quando ele bota um jogo lá pros cachaceiros dele lá assistir. Aí chega um cachaça desse que fica sempre lá, pergunta, tinha uma televisão igualzinha a essa, cara, joguei fora, meu pai é mesmo. Aí meu pai, menino, comprei na Casa Bahia, cara. Aí o cara, nossa, mas é muito parecida com a minha. É até o meu adesivo do Flamengo colado. Se fosse aquela de tubo, dava pra colar adesivo nela. Assim, no canto, assim. Gigante. E teve uma outra. E teve uma outra que ele achou uma esteira. Só que a esteira, ela não conseguia regular, tipo, a velocidade. Aí ele pegou, ele falava, pô, a esteira tá postando, tô ligando a tomada, ela começa a correr lá. Aí ele falou: quer saber? Eu vou vender essa esteira. Aí ele ofereceu R$150. Foi vendendo por R$150. Cara, ele falou que deu briga, as mulheres da rua brigando, porque a esteira, tu ligar, tu. Tu queria começar, tu já ligava ela, já tinha que pular correndo. Tu pulava ela correndo pra tu sair também, tu tinha que Tu tinha que pular, tipo, quando tu desce do ônibus ele ainda tá andando. Sim. Era isso que tu tinha que fazer. Cara, aí apareceu o Flash, olhou assim. Pô, cara, eu tive esperando o tempo igualzinha. Seu pai. Pô, tipo, igualzinha essa aí que eu usava pra treinar, mas eu joguei fora. Meu pai vai falar, comprei na casa da Maria. Pois, mas o seu Roberto faz isso mesmo. Já tem imagens pra capa. Já tem imagens pra capa. Essa esteira é aquela sensação de quando o carro, você vai se pular do carro em movimento. É que tá esperando. Exatamente bom. Isso. Isso aí já é um teste que você é faz. Adrenalina, você escorrega e cai também, tudo. Né? Uma maravilha. Ah, mas isso aí também é normal, acontece. Aí a pessoa já treina na esteira pra quando for pegar o busão do dia a dia, exatamente. Já tá esperto e experiente. Fisicamente bem e esperto também pra correr atrás do ônibus ou sair do ônibus em movimento, ou, né? Uhum. Com certeza. Tinha era pra ter vendido mais caro, hein? É. Eu também acho. Eu falei, pô, depois que tu viu a competição, tu tinha que fazer um leilão dela, cara. É porque ele ainda não tava ligado nessas paradas, não. Ele era, mas agora ele já tá era empreendedor ainda. É. Agora é que ele tá entendendo como funciona. Meu irmão, ele chama esse negócio de pegar as coisas no lixo pra consertar de síndrome de esquilo. Síndrome de esquilo? Esquilo. Ah, esquilo. Porque esquilo tem dessas maluquices de catar coisas brilhantes assim, e deixar na tonta. Sim. Ah, é? Então eu tenho um esquilo em casa, que meu cachorro aqui, meu filho, ele cata tudo. Quando você vai pra você, cara, cadê a blusa que tava aqui? Quando vai ver, ele pegou a blusa, jogou em cima da cama e deitou nela. Aqui também, o mastodonte, ele cata também tudo que ele consegue carregar. Ah, uma dúvida. Thaís, você que é a mãe da Leona? Não. Não, senhor. Ó, vamos explicar. A Thaís é irmã do Rodrigo. Ah. A Leona é filha da minha irmã? Exatamente. Só que eu sou a parte que saiu um pouco mais bonita. Ó, oh, é a polêmica. Mesma cara que vocês dois têm. Vocês têm a mesma cara. É, eu sei, Didi. Porque eu sei que eu tenho a cara dela, então eu tenho que tentar trabalhar minha autoestima, né? Ele vai ouvir, hein? Ele vai ouvir isso aí. Ah, mas ele tá ciente. A gente se chama de monstro. Já tem aqui um pequeno spoiler da nossa face maravilhosa. É, a Leona, ela é filha da minha irmã. Uma da minha parte da minha família. Thaís, certo. Não. Thaís é por parte do Rodrigo. É, os filhos que eu tenho são cachorros. Sim. Então quando for montar o time do jovem Jota de Fuga, vai ter os quatro filhos do Jafar, a sobrinha da Queen Pri. Não vai ter ninguém no meu lado pra ser host. E tem meus cachorros que já deram berra cheia. É, já estão treinando. Exatamente. Eles são muito participativos. Adoro. Aí, ó. Hoje o Mastodonte está quieto. Também não sei o que, mas... Cara, vamos manter. Eu tô olhando assim. Aqui, a gente tem 8% de ouvintes não binários. Que legal. Ó. Não binários? Que legal. A gente tem 8% de não binário, 21% de ouvintes homens, 63% de ouvintes mulheres. Nossa audiência tem entre 23 e 27 anos. Tem gente de 44 anos que escuta a gente. É quanto de mulheres? Desculpa, que cortou na hora que você falou. 63% de mulheres. Caramba, é bastante. Nossa, que maneiro. Isso é interessante. Que maneiro. Não, muito interessante. Ah, não, como eu consegui... Vem, ô mulher. Como a gente conseguiu isso? Escutando. Sendo que tem eu fazendo as piadas mais merdas possíveis. Ah, porque a mulher também gosta de piadas merdas, né? É, verdade. Então, às vezes ela fala assim, vou ouvir os trouxão falar. Às vezes é o escape. Senta aqui. Ah, se o Maia do Criscast casou, né? Isso é verdade. Eu não sei quem é, mas é verdade. Ah, corta. Pula. Eu achei que eu tava esperando que eu ia falar isso. Fiz só de sacanagem. É que o Crazy Cash é a nossa casa, hein? Ou nossa segunda casa. Ah, tá. É outro podcast. Compreendido. Isso. Entendi. E o fala de quê nesse? Coisas que dão cadeia. Olha, vamos... Ah, coisas que dão cadeia. É interessante. É. Entre elas é pedofilia, mas pula. Meu Deus, credo. Vamos deixar quieto. Credo em Cristo. Olha, gente, tia da lã, caraca, isso vai dar merda. Cadê? Vou procurar. Tem um texto que fala assim na internet, quando as pessoas postam coisas que são. Podem ser ilegal? Calma aí. Em caso de investigação policial. Calma aí, vou achar aqui. Vou ler pra vocês que é importante. E é eu, Priscila, que estou falando, tá? que se tiver alguma polícia, calma aí, vou, aí, ó. Em caso de investigação policial, eu declaro que não tenho envolvimento com este grupo e não sei como estou no mesmo. Provavelmente fui inserido por terceiros. Declaro que estou disposto a colaborar com as investigações e estou disposto a me apresentar a depoimento se necessário. Ponto. É isso. Agora vocês podem falar o que vocês quiserem aí. É isso. É lógico que você falando que apoia tudo isso, né? Não, não. Já, estou me... O documento aqui com a minha assinatura provando. Estou me desvinculando. Agora vocês podem falar o que vocês quiserem aí, que eu tô de boa. Não, cara. Eu tô desvinculado aí, tô no mesmo bondinho aqui da família. A gente começou com previsão, mas eu queria falar uma coisa. Netflix vai falir no final do ano. Não que vai, é isso, cruz que credo. É isso, senhor? Não fale uma atrocidade dessa. Lucas, então você tá errado, porque assista o documentário Bandido na TV. Eles vão bombar. Ah, é aquele documentário que estamos fazendo do apresentador que mandava matar os outros. É, cara, muito bom, velho. Eu recomendo assistir. Ai, quero muito ver. Já saiu. Tem no Netflix? Eu assisti, assisti hoje. Inclusive, quem paga, quem paga o meu Netflix aqui em casa é a própria Thaís, tá, gente? Obrigada, Thaís. Sou eu mesmo. Agradeço. Ó, de nada, querida. Inclusive, ela vai sortear uma conta da Netflix no final do programa. Fique ligado. Yeah. Jamais. Yeah. Eu queria deixar bem claro que quem paga também não sou eu. Ih, cara. É ali. Pirataria. É minha senhora. Ai, gente. Eu recomendo porque, caramba, velho, tem que virar filme, velho. Se os gringos assistirem, pode ter certeza que vai virar filme. Porque é muito surreal. Não, eu quero muito assistir. É muito surreal. Mas é aquilo que a gente tava falando, tá acontecendo tanta parada bizarra no Brasil que a gente não tem como prever o que pode acontecer, justamente por causa desse tipo de coisa, que só tem aqui. É bizarro. Descreva o Brasil mais que futebol e samba. É, exatamente. Esse meme dessa semana super atual. Eu adorei, teve muita coisa que casou mesmo. Diz que representa mais o Brasil que futebol e samba. Um pratinho com um pedaço de bolo, dois docinhos assim da festa que a gente sai do aniversário. Isso é uma maravilha. Um cachorro de rua, caramelo. Isso, aquele cachorro amarelão. Meu cachorro. Exato. Ai, papai, é muito difícil prever no Brasil, porque... Sinceramente, eu só imagino daqui a 10 anos pra frente, tudo destruído, um deserto. Eu velho, cheio, uma barba gigante, uma armadura pós-apocalíptica, e dizendo, isso já foi o meu lar. Tudo começou com 7-1. Se eu pudesse ter a previsão mesmo, eu que... É. Assim, não só a previsão... Ah, é, ainda tem isso, né? Tem Copa América. Não, a culpa disso foi o DiCaprio ganhando o Oscar. Previa que o Brasil perderá ridiculamente. É. No momento que o DiCaprio ganhou o Oscar, ele abriu um portal dimensional que desregulou o nosso mundo. Exatamente, tudo desandou. Eu acho que rolou... Tudo começou a girar, já. Esse portal, na verdade, pra mim, abriu quando Joelma separou do Chimbinha. Não, mas o Chimbinha era merda. Você depois explicar. Sim, mas eles mudaram que a Bolsonaro estrutura. Não era foi de escroto, esquerda. Foi escroto, ela realmente tinha que ter separado. Mas mexeu muito com a estrutura da gente. Ela que tinha que ter batido, homem escroto tem que apanhar. Sim. Sim, assina embaixo. Fogo no machista. Fogo no machista. Concordo que já é uma tendência. Aproveitar que a nossa audiência é feminina, né? Sim. A maior parte. Ai. Fogo no machismo. Mulheres unidas. Lucas. Oi. Uma pauta interessante. Agora que metade do nosso podcast é feminino, você poderia explicar o ódio de certos nerds. A locutoras femininas em podcasts, né? Ah, isso tem é um certo podcast que a gente não. Tem um certo podcast que a gente não vai mencionar o nome, que depois que colocou mulheres, ele virou alvo de ódio. Né? Eu acho que o Lucas pode falar melhor sobre isso. Cara, o ódio. Eles estão acostumados só a ver os rentais. É a invasão do clube do Bolinha. Isso. É um momento que eu não tive, porque eu acho que eu pulei isso quando eu me tornei um nerd, que é aquele momento do ela tá invadindo o meu espaço, tava me zoando e agora quer andar comigo. Eu não tive isso. Eu sinto, legal, tá lendo gibi, que maneiro. Que merda, quem tá lendo Jeff Loeb aqui, cara? Isso eu falo, vai embora pra qualquer um. Mas eu acho que é exatamente isso mesmo, porque você pode ver que a galera mais chata em relação a isso é a galera fã de sagas e universos antigos, tipo Guerra nas Estrelas, que é uma galera já de idade que é fã até hoje e tal. né, quadrinhos em geral. É a galera mais antiga. A galera, como o Lucas, é mais novinho, né? Então... Não, mas, cara, tem muito mimizento dessa idade. Mas tem muito mimizento. É, isso que eu ia Capitã falar. Marvel, gente, olha que eu nem isso. entendo dessa... A Capitã Marvel realmente é um divisor de águas. Porque é o seguinte, é, quando a Mulher Maravilha, quando falaram que ia ter filme da Mulher Maravilha, teve muito nerd que falou, ah, não, impossível filme de mulher fazer sucesso. Aí eu fui lá, Gal Gadot, né, fez um trabalho excelente. Inclusive, Gal Gadot, que eu quero ressaltar, é tão lindo, nem parece que matou palestino inocente. Beijo, lindíssima. Lindíssima, maravilhosa. É, mas aí, quando falaram que ia ter filme da Capitã Marvel, o Paul queria a Capitã Marvel do final, do começo de 2000, né? Que ela usava um maiô atochado na bunda, preto atochado na bunda, né? Era um personagem sexista, como 300 outros, tipo a Arlequina, por exemplo. Sim, sim. Não, ela não tinha, ela era, tinha a profundidade de uma folha de papel. Exato, e fazia poses sexys. Sabe aquele assim de bunda de lado? Assim. E aí, para completar, colocaram uma atriz feminista. Aí os nerds, né? Os nerds virgões, tetudos e gordos estouraram absorventes. É o problema todo, cara, é que se você vê um filme que tem uma protagonista que não seja a mulher incrivelmente gostosa, que tem que ter um homem, o seu pinto cai, sim, cara. Não, infelizmente só é confortável para esse tipo de pessoas que a mulher esteja aparecendo a serviço do homem, isso sexualmente falando. Homem, né? Da masculinidade. Isso sexualmente falando, né? Uhum. Porque tem que ser uma personagem extremamente sexy. Uhum. E é isso, é errado pra caraca. E ainda bem que veio a Capitã Marvel agora modificada pra poder dar uma sacudida nessa galera, porque uma hora eles vão ter que acordar. Cara, uma coisa que me irritou muito. Thor e Valkyria. Pessoas shippando Thor e Valkyria e Thor e Capitã Marvel. É, também... Cara, Thor e Valkyria tá muito na cara que é uma parceragem, uma broderagem dos dois. Sim, sim. Tipo, aquele finalzinho do Ragnarok, mano, a gente é parça. Pra você ver, pra você ver como é forte essa situação de que tem que a mulher só estar ali se for pra sexualmente estar servindo ao homem. Ela não pode ser só uma personagem que não vai ficar com ninguém? Faz diferença? Tem que ter o chip? Tem que ter o chip. Sabe? Não tem necessidade. Sabe o que seria maneiro? Uma comédia romântica que fosse assim. O cara conhece a mina, eles se tornam grandes amigos. E no final do filme, nos 5 últimos minutos, o cara apresenta um amigo dele pra mina e a mina apresenta uma amiga dela pra ele. É, a galera vai... O cérebro vai explodir. Sim, tipo, olha, eles são só grandes amigos que se conheceram. Sim. Bonito. Ia ser muito... Imagina a mente do pessoal explodindo no final com isso. What? Por que ele não pegou ela? O filme inteiro com ela, não ficou com ela. Aí ia ser tipo o sexto sentido, que a pessoa ia ver de novo. Ela ia perceber que nunca teve a porcaria de um clima ali. Foi só amizade. Exatamente. E que é perfeitamente normal. Não é nada absurdo. É exato. Enfim, gente, é isso. Enfim. Eu não falei muito porque eu simplesmente não entendo dessas coisas de super-heróis. Eu nem entendo essas coisas de nerd aí que vocês curtem, não. Não, pô, assim, eu tô acostumada com o Rodrigo. O Rodrigo é retardado. Chief, que eu vou te contar. Seja, mas ele defina, é. Defina. Mas ele é. Ele tem bonequinho de super-herói? Não, a Priscila deve saber mais hoje em tem, dia. Tem, ele tem. Priscila, ele tem cuequinha? Não, mas ele tem cuequinha da Aquaman? Não. Roupa de Batman. Ele vai na padaria com camisa do Batman? As camisas de super-herói, sim. Todo mundo, gente. É, camisa de super-herói tem. Camisa de super-herói de videogame. Tem. Mas assim, eu obviamente, né, o Rodrigo, meu irmão, é mais velho do que eu. Então, muitas coisas eu peguei influência dele. É, de videogame, essas coisas. Mas eu acabei focando em outras coisas. Tipo, só jogar futebol mesmo, que era a única coisa que eu conseguia fazer. E era o único jogo que eu conseguia ganhar dele, então eu tive que focar nisso. Verdade, o Rodrigo é muito bom no futebol. No videogame, eu gosto de jogar com ele porque ele perde sempre. Não, mas futebol no videogame não tem motivo pra existir. Exato. Se eu quisesse jogar bola, eu ia pra rua. Tem sim, senhor. Ih, a polêmica. Queima, quando o senhor não tem habilidade. A galera gamer vai querer queimar. Eu já falei. Mas eu não sou gamer, eu tô tranquilo. Fifeiro não é jogador. Fifeiro tem que entregar videogame pra quem joga de verdade. Queima! Queima, que cara, senhor! Você tem a respeito, porque eu gosto. É só uma distração. É até falar um negócio pra relaxar, porque eu não me relaxo. Eu fico puta, fico gritando aqui com essas pragas. Normal. E desligo. Mas é assim, normal. É um passatempo, entendeu? É um passatempo, assim, pra me irritar mais mesmo. É. E só pra isso mesmo, assim. E é o potencial que eu tenho de armar os esquemas táticos. Sabe uma coisa que eu usava muito no futebol pra fazer? Eu comecei a montar. Os timezinhos assim, pra eu poder conhecer os jogadores de fora, que eu não assistia muito futebol internacional, pra eu saber quem era mais ou menos os caras. Daí eu consegui fazer as pautas no trabalho. É, porque foi assim que eu comecei. Trabalhou um tempo com, como eu falei antes, ela trabalhou um tempo com jornalismo esportivo. É. Então era útil, né? Uma ferramenta de aprendizado. Aí depois eu comecei a gostar. Eu sempre gostei, principalmente porque era um jogo que eu ganhava do Rodrigo. E aí segui. Eu não sei só porque mesmo eu comecei a falar sobre isso, mas acho que tava um negócio de herói, lembrei, negócio de herói. É, eu nunca gostei tanto assim, negócio de herói, meus heróis eram tipo Mulan, da Disney. Que? Não, calma, aqui, é porque aqui é Nordeste, que? São João, é que vai ficar soltando fogos, não é tiros ainda, não ainda. Não é Rio de Janeiro ainda. É, verdade, tá chegando lá. Foi só uma bombinha. Pequena bomba aqui, pequena explosão, Jesus. Rapaz, tá tudo bem aí? Caiu a granada aí perto da casa do senhor? Tudo tranquilo, ainda. A gente tá falando de Capitã Marvel, eu acabei de receber um emoji aqui da Capitã Marvel. Mandando um... Não, é só curiosidade, é só situação estranha. Ah, tá. Só que você ia comentar alguma coisa. Ah, sim. É. Mas eu acho que todo mundo tem um pouco de contato com esse tipo de cultura agora pop, justamente por estar mais pop, justamente por causa do boom de tanto filme de super-herói, né? Mesmo que a pessoa, eu sou uma pessoa que eu não acompanho quadrinhos, eu não gosto de ler quadrinhos, mas a gente acaba conhecendo por causa da mídia que tem desde esses últimos anos, de muito Vingadores, Marvel, eu só sei de nome. Então a gente acaba tendo algum contato e tem algum tipo de conteúdo sobre isso. Óbvio que a gente não é PhD igual esses virgão aí que reclamam. Tudo bem, né? Mas tem contato. Eu só vou reclamar com um filme. Um filme e apenas um filme. Lá, velho. Legião dos Super-Heróis, porque tem que ter o herói gordo que é o Saltador, porque eu sou a cara do Saltador. E a galera vai reclamar. Quem é esse? Eu não conheço também. É muito underground. É o único filme que vocês vão ver reclamando da adaptação. Olha, mas eu vou falar também que os quadrinhos hoje em dia caíram muito. O que realmente dá dinheiro a rodo, assim, com pilha de dinheiro que vai até o céu, são filmes. A Disney que eu diga, né? A Disney vai pagar bilhões de dólares pra ganhar pouco dinheiro com a revista em quadrinhos. Cinema, a Disney vai acabar dominando o mundo e comprando a China num futuro não muito distante. É uma previsão. Mr. Robot, terceira temporada. A previsão do Jafar. Adorei. Vai tentar todos os estudos de televisão, de cinema, televisão, todas as mídias e vai comprar a China. Eu acho que é bem possível, sim. Não. O meu sonho é que a Nintendo domine o mundo, porque ela já fez o meu sonho já tá se realizando, porque ela já fez um acordo com a Tamagotchi, tá lançando Tamagotchis do Eve. E ela vai comprar um laboratório de genética e vai liberar Pokémon no nosso mundo. Importante isso, é uma visão que eu adorei também, gente. Vamos trabalhar nisso. Ela vai pegar ali um cachorro, mudar um pouquinho, colocar uma habilidade de cuspe-fogo, temos um Growlithe. É. Adorei. Olha. Cientistas, por favor, ouçam a gente. E aí, a gente só quer isso. Por favor. Brincadeira, senão você vai mexer com ética. Melhor não, né? Vamos evitar o processinho. Sem querer cortar, mas já cortando aqui, pensando nesse negócio de Disney. Não sei se vocês viram. Eu acho que é o ministro do turismo que tava querendo trazer um parque da Disney pro Brasil. O Nordeste, quando acaba. Gente, cara, a viagem dos caras. Queria trazer. Gente, só queria dizer uma coisa. Assim, a minha previsão é que se trouxer, vão roubar os cobres todos do parque. Não, tá vendendo ferro velho. A gente não precisa. Certeza. No parque da Disney aqui. A gente teve que ressuscitar o Terra Encantada. E concordo plenamente. Temos que ressuscitar o Beto Carreiro. Beto Carreiro, pronto, aí sim. O próprio Beto Carreiro. Mas o Beto Carreiro ainda existe, né? Não, mas o Beto Carreiro morreu. Não, o Beto Carreiro... É, não, o homem morreu. Então, sim. Então. Mas o parquinho existe. Existe, a gente vai clonar o homem. A gente vai trazer ele de volta. Ah. É igual o Dini. Ele tá congelado o cérebro. Mas o Dini tá sempre morto, é diferente. Ele tá quase morto. Ele tá, tipo, todo mundo quase morto. É uma boa previsão. É uma boa previsão também. Ah, mas sabe uma outra que eu gostaria de ver? No ringue. Damares versus Disney. Versus Walt Disney. Não, imagina uma batalha de rap. Pô, aí sim. Damares versus os personagens da Disney. Gente. Versus a Elsa. A Elsa é a namorada dela. Icônico. Meu sonho. Botei ali a Mulan. Mulan vai lamber ela na porrada. Olha, é uma coisa que podia sair. Um jogo de Disney versus Pixar. Estilo Marvel versus Capcom. De porradaria. É uma ideia. Disney versus Pixar. Pô, mas a Pixar é da Disney agora. É isso que eu ia dizer. Então, mais prova ainda. É, mas ela falando é DreamWorks. Tem uma que é DreamWorks, que fez o Kung Fu Panda, o Madagascar, aí pode ser que rola uma porradaria. Mas assim, a Disney vai lamber eles na porrada. É mais fácil acontecer o que o Jafar falou e a Disney só ir comprando todo mundo e dane-se. É, eu também acho. Acho que vai comprar minha casa, vai comprar aqui. Igual a Petrobras faz lá em Caxias, que é uma cidade que tem aqui perto, que é grande também. E eu sou de lá, da parte bem interior, coisa bem, bem horrorosa mesmo. Lá, as casas têm tudo placa da Petrobras, porque é tudo poço de petróleo. Mas como assim? A Disney vai fazer o mesmo. Tem petróleo ali embaixo, das casas? É. É tudo... Ali é uma fonte muito grande de petróleo, eu acho. Só que você não pode pegar, casas, porque sim, pelo nossa Constituição, o que está abaixo do solo não te pertence, pertence ao Estado. É isso aí. Que injustiça. E aí é da Petrobras, é tudo da Petrobras. Aí tem várias tubulações passando assim, aí você vê, tem casinha que tem plaquinha escrito propriedade Petrobras, sei lá, o troço aqui é Petrobras. Uma porra assim. É. A porra dessa. Enfim, Disney fará isso com nossas residências. Capaz. Inclusive vai botar a placa na Petrobras. Uhum. Ai, pai, mais previsões, gente. Imagina o logo da Petrobras com um chapeuzinho do Mickey. É. Vai pintar a Petrobras de. Vai pintar a Petrobras de azul. Preto e vermelho. Pode ser também. Pra ficar bem Flamengo. Ó. Aí sim, viu? Conseguiu juntar todos os assuntos e um só. A Petrobras. Tudo acaba no Flamengo. Cara, imagina o Flamengo. Disney vai, imagina. Mickey traficante com a camisa do Flamengo. O urubuzinho com aquele chapéu do Mickey. Pô, seria o novo Zé Carioca. É o novo Zé Carioca. Boa. É o urubu do Flamengo, cagando na cabeça de geral. Tá aí, o Clube dos 13 podia fazer uma animação dos mascotes do Rio de Janeiro. Podia ser. Aí tem dois caminhos. Ou você faz uma coisa fofinha, com traços da Turma da Mônica, feito pelo Maurício de Souza. Uhum. Ou você parte pro extremo e faz um estilo de porradaria estilo Jojo. Onde tem o Zico, o Roberto Dinamite, o Rivelino. E quem que é o Cleco do Botafogo? Sassá? Adriano. Tem que colocar o Adriano. Não, Adriano Imperador. Não, do Botafogo tem os velhos. É, Gago de Fundo. Melhor, vamos lá. Então todo o time mundo vai que ser já esse. Morreu, porque não tem mais ídolo vivo. Adriano e Zico na mesma equipe pelo Flamengo. O Rivelino acho e ótimo, o Fred. Acho ótimo, uma porrada de estanca boa, a gente ganha. É, aí vai... A gente ganha dos dois também, fácil. Rivelino e Fred na dupla do Fluminense. O Vasco tem o Roberto Dinamite. E o Botafogo vai ter o Garrincha lutando. Cada um deles vai conseguir manifestar um stand do time. Aí o Flamengo vai invocar um urubu gigante, mega bombado. Vai ter porradaria. É bicando geral. Ah, falando em mascote... Vai fazer o quê? O Vasco vai bater na gente com pão. Não, Vasco vai focar um... Não adianta nada. Vai ser ovo de padaria. Aqueles ovos de padaria um colorido. O Vasco vai invocar um pirata gigante pra porradaria. Vai invocar o Jack Sparrow. Ah, com certeza vai ser. Não tem dinheiro, filho. Não tem dinheiro pra nada, não. Pra mandar que eles vão arrumar um pirata. Uma, comprar uma pirata, pirata. Não, eu tenho uma ideia melhor. Pirata não, navegante, fala aí, Jafar, sei lá. Fala aí, você que vive no mar da Bahia. Ele vai jogar aquele ovo colorido, certo? Aquele croquete de 3 semanas atrás. É só arma química. Mas isso aí é no exato. Jogo de videogame. A gente tem que ser visionário, vai ser... Mas peraí, você tem que lembrar do quem é o mascote de cada time. Por exemplo, o do Vasco é um, se eu não me engano, português, é um português. É um português. É. Isso. É um português, ou seja, padeiro. Padeiro, pronto. Estereótipo nenhum. Não, porra, eu tô falando o tempo todo que ele é bandido, cara. É verdade. Porra, eu não posso chamar o cara de bandido. Não, já fora da Bahia, vai. Obviamente agora é macumbeiro. Exatamente. É. O do Fluminense, eu nunca entendi o mascote do Fluminense. Não, maluco, é um cartolinha. É um cartola. É um cartola, porque eles são elitistas. É um eles são elitistas. Ah, mas o Fluminense é o time. É o time do pó de arroz, pô. Como é que é? É um tapete, elitista? É um tapete. Eles vão usar o tapete pra bater nas pessoas. Pode ser uma vendedora Mary Kay com uma cartola. Ou uma Mandrake. É melhor, se você não. Se você não comprar, ele... A história vai ser o stand do Fluminense, então. Podia tirar várias coisas da Botafogo vai ser um monte de aposentado. Não tem muito o que falar. Botafogo meio idoso, com Rio Card. Só tem idoso, Rio Card especial, sentado no banco amarelo. Não, o ataque, ele é defensivo. É o que tem. O ataque dele, ele faz uma barreira de Rio Card. Cara. É uma barreira de Rio Card e bem galada. É. Guarda-chuvado também. Não. Ele vai lá e invoca um copinho de pinga como ataque. É ataque à distância. Ele é defesa e ataque à distância. Pecinha de dominó, velho. Putz, melhor ainda. Dominó e jogo de dama. É. Eu pagaria por isso, na moral. Eu muito pagaria. Adorei. Pra ver esse troço. Gente, pode desenvolver um joguinho aí pro celular. É, vou baixar a Unity aqui, que é gratuito, e vou tentar desenhar os sprites. Olha a ideia revolucionárias aí. Programadores e programadoras que estão nos ouvindo. Entre em contato pra saber. Vou mandar um recado aqui. Pra me chamar pra fazer o roteiro. Chama a gente. Eu cheguei a falar pra vocês que eu tava planejando um jogo chamado Pokémon Baixado. Nossa, maravilhoso. Como que ia ser isso? Não, eu baixei uma ROM de Pokémon FireRed. Eu baixei os programas pra criar a ROM e modificar. E a história ia se passar em todos os municípios da Baixada. Que foda, adorei. Iam ser cidades. Aí, Caxias. E andar nos cantos da Petrobras. Caxias ia passar em Sarapuí, né? Saracuruna. Foi no Rio Sarapuí mesmo. Ah, tá. Ia ter uma missão pra você capturar Monkey no Valon com os defuntos. Meu Deus. Peraí, você é de Caxias? Não, oi, senhor. Saracuruna. Você é de Caxias? Saracuruna. Assim, eu nasci aqui, fui pra lá, aí fiquei até adolescência e voltei. Ah, tá. Pro Rio. Você chegou a conhecer... Mas era lá já foi no aniversário do Guanabara de lá? Não, senhor, não sou dessa época. Na minha época não tinha Guanabara ainda, não. Era só mercado Rede Economia. Era o maior mercado que tinha no Barreiro. Mas aniversário do Guanabara em qualquer lugar deve ser caos. Inclusive, não, eu vou deixar isso aqui anotado. Eu moro pertíssimo do Guanabara agora. O primeiro encontrão do pessoal da Rota de Fuga vai ser no aniversário do Guanabara. A gente pode fazer uma cobertura. Vamos disputar. Ah, não, a cobertura é boa. O Jafar vai vir pra cá pro Rio, o David também. A gente vai se encontrar no Guanabara de Caxias. A gente vai definitivamente equipado estilo Mad Max. Um carrinho cheio de espinho. A gente vai colocar a GoPro na cabeça e a gente vai tentar pegar o máximo de produto. Lutando contra a velhinha. Em um minuto. Gente, isso é muito maneiro. É cada um com a GoPro no capacete e vai! Uhum. Imagina, vê quem cara. Consegue pegar mais produto. Tipo aquele programa de Sasso Portioli. Sim, isso. Só que a gente não fala o nome do aqui, vou ter que censurar com o golfinho. Nada de dar mídia pra essa galera, não. E eu não vou dar moral pro. Gente, o que vocês acharam do cara lá de Crepúsculo com o seu novo Batman? Adorei. Achei ok. Perfeito. Eu não sou capaz de opinar. Por quê? Eu só acho que tinha que ter uma cena dele tirando a camisa e começando a brilhar. Só de sacanagem. Brilhando. É, eu tenho até o bate sinal. Não, assim, eu acho que fosse maneiro. Pra brilhar no bate sinal. É. Assim, como eu falei, no assistindo o negócio de super-herói. Mas eu acho que pode ser maneiro, igual aquele cara lá que morreu, que fez 10 razões pra te odiar, sei lá, 10 coisas que eu odeio em ah, você. Que ele fez o Coringa. O cara foi fazer o Coringa, foi um Coringa do caralho. É ator de comédia romântica. É, pode ser que, né? É, nunca se sabe. A galera julgava muito o Lanterna Verde, não foi? Uhum. E agora ele tá ok. O que ele tá fazendo agora, gente? Esqueci. Deadpool? Isso, eu tô vendo ele aqui na minha frente, esqueci o nome. E ele foi ovacionado como Deadpool. Por favor, Ryan, pega um autógrafo Ryan, pra mim. Ryan. Pega um autógrafo. Fechei o olho e vi ele aqui. Do Ryan. Hello, Ryan. Please. Say hello to Rota de Fuga Podcast. Eu fechei o olho e vi ele aqui, esqueci o super-herói. Mas ele foi totalmente ovacionado. E enquanto a Lanterna Verde dele foi super criticado, então... Ah, porque o roteiro era muito ruim. Não, não. Lanterna Verde é bom por um motivo. Qual? Tem o Kevin Smith. Sim. Tem a Viola Davis também, por sinal. É, mas Kevin Smith é Deus, então... Ah, tá. Tá bom. Eu não sei quem é ninguém, gente. Tá vendo minha fotinho de perfil no Telegram? Telegram, não. No Discord. É esse cara. Pois? Esse cara é o maior roteirista, o maior diretor. Ah, eu tô jogando aqui no... Ele é um dos meus personagens da nossa era. Kevin Smith. Eu tô vendo a filmografia dele. É. Combinada. Ó, inclusive tem até uma frase, né? Que se seu Batman não brilha, não apague o meu. Adorei. Eu vou postar isso agora no WhatsApp. Nossa, eu vou fazer uma tatuagem. Adorei. No braço. A gente tem que tatuar isso e acabou com a entropia da imersão. É, a gente pode colocar aí, já pode colocar a camiseta já. É, um popstar, né? Se for pra ser popstar, pra não transar com meio mundo de gente, pra que ser popstar? É, eu tô no Rota de Fuga pela fama. Pra fazer isso. Pra ser transante. A única pessoa que tem autorização pra fazer isso é o Padre Fábio de Melo, que é o Padre Gato, super... Super hit, porém não transa. Inclusive, Fábio de Melo, meu Twitter é... Brincadeira. Olha quem pode mandar mensagem pra você, viu, companheiro? Meu Deus. Vamos combinar o crossover. Ai, ai. Eu prefiro o Marcelo Rossi, viu? O Rossi, sabe, da Fedor Gay. Quem tá batendo o quê? Por favor, pra não ficar assustado, ficar assustado. A imaginação tá indo a mil lugares. Por favor, me diga que é uma de vocês duas. Não. Aqui tá tudo tranquilo. Eu tô batendo lugar nenhum no céu. Meu Deus. Já pode me cortar. É o Jafar. Daqui a pouco começa a cantar aí o mundo ideal. Não, cara. Não, o pior, a gente vai ouvir a concepção do quinto filho dele aqui. Já registrado ótimo. Ai, episódio histórico e icônico. Pior, você falou isso, mas... Ele já deixou o microfone ligado, tá? Quando a gente tava começando a gravar pelo Discord, ele deixou, ficou um tempo aí, a gente ficou ouvindo vídeo no YouTube de quadrinho. Ainda bem que foi. Sério? O pior, isso é tão Black Mirror. Não, imagina você entrar naquele site dos X-Men que tem os vídeos de batalha deles. O barulho do fight. Não, cara. Tem... você não entendeu, não entendeu. Não entendeu. Pula. Daqui o site só do episódio ele entende. Só devagarzinho. Ó, engraçado você falar isso, que quando meu primeiro podcast, um cara... Ele tava gravando o celular. Alô? Tô ouvindo. Oi, tamo ouvindo. Sim. Estamos ouvindo. O cara tava gravando o celular e ele foi pro banheiro, né? Ele tava apertado. Aí, sabe que o som fica meio abafado, assim? Aham. Uhum. Aí o host falou, vem cá, você tá no banheiro? Ah, tô, cara. Você tá fazendo o quê no banheiro? Ah, não posso dizer. Aí, como era eu que tava editando o podcast... Eu falei, rapaz, na moral, puxa a descarga aí. Função da descarga está no podcast. Quando não acontece assim. Ai. Não era pra ter cortado, cara. Ia ser a marca do. Eu espero que ele tenha cortado o rabo do macaco, né? Tomara que tenha sido isso. Novos hits musicais. O que vocês acham que vai ser sucesso de música? Glória Groove. Próximo. Sim. Agora é maravilhoso. Vibe de Glória Groove porque eu assisti Aladdin. E eu estou cantando todas as músicas de Aladdin. O mundo ideal! Deus só local, nossa. O local de fala do Jafar, esse aí. Ele não viu o filme. Caraca! Inclusive, Jafar, por favor, muda sua foto do WhatsApp pra do Jafar do filme, cara. Ah, sim, sim, sim. Se bem que eu não gostei do ator, eu prefiro o desenho. O desenho é um cara. Sei lá, velho. O ator manda bem, pelo menos. Cara, eu só queria dizer uma coisa. Enquanto eu estava vendo o filme. E o Aladdin roubou a Jasmine numa hora, que também tem no desenho. Eu simplesmente mandei um carioca. E o casal do lado começou a rir. Aí tem uma hora que o Jafar rouba o Aladdin. Tipo, ah, um ladrão reconhece o outro. Eu simplesmente mandei um carioca mais velho. Eu ia mandar um flamenguista, cara. Por que eu não falei isso? Correu o risco de apanhar dentro do cinema. Ou não, o pessoal dá tiro pro alto e fica rindo, né? É verdade. Meu Deus do céu. Ó nós aqui. Desculpa, senhor. Cometer esse crime. Gente, eu não sou o Capitão Nascimento. Tem que usar. Se a gravação... Ficha a Shone e bota a Apple pra mamar. É tipo isso. Se a gravação der errado, eu não vou pegar um cabo de vassoura e um saco plástico. E o baiano tá aqui, eu não tenho nem que perguntar onde tá o baiano. Eu tô vendo. Cadê o baiano? Caraca. Fala nisso, se tivesse tropa de elite, como seria? Ia ser um fracasso comercial, mas sucesso de crítica. Não. Eu penso assim. Não acho, não. Eu acho que ia ser foda com uma mensagem do caralho, porém todo mundo ia entender tudo errado. Tipo, eu entendi assim na época. Assim como né? O 1 e o 2, ninguém entendeu. Exatamente. Ninguém entendeu nada. Mas, assim, esfregaram na cara das pessoas, quase desenharam, mas mesmo assim as pessoas... É porque a pessoa escolhe o que, que ela quer. Entender, enfim, claro. Entendeu? Ela entendeu o que ela quis ali, porque tava mais do que escrachado ali o que, que era. Mas eles quiseram entender outra coisa. Paciência, gente. Eu penso assim. Tá aqui seu atestado de gado. Eu acho que a gente poderia falar que eu estou baixando as músicas do Aladdin nesse momento. Tá, mas digo, eu penso o seguinte. Comprando acho que... no Spotify, digo, comprando. Claro. Uh-huh. A gente eu tá penso que o. Eu penso que se fosse fazer um filme, a gente poderia ser o momento atual, né? Um capitão do exército, com graves problemas não, mentais. Tem que ser seria o vilão. Marinha, deixa eu terminar. Que, certo, ligados às milícias, né? Se torna presidente. Aí o Capitão Nascimento, né? Nosso herói nacional. Ele começa a apoiar esse grande homem. Alô? Tô ouvindo. A gente tá te dando espaço. E termina, eu tô ouvindo. E aí termina ele batendo Olavo de Carvalho. Gostei disso. É um ótimo roteiro. É, dando uma surra no presidente, bandido. E nos filhos. Aquela narraçãozinha assim, off, né? Os três, olha. O Pinto Pequeno, o que não se assumiu ainda, ou o outro? Jafar, sabe quando a gente joga RPG, que tem um lugar que você compra os itens todos? Sim, igual Resident Evil, que lá tinha um cara lá no, na caverna, era o único cara que não morria. Que não era você infectado. Compra... Exato. Então, no Rio de Janeiro existe um prédio gigante chamado Edifício Central. Nesse prédio tem de tudo de tecnologia. Tudo. Para comprar no Edifício Central de forma correta, você tem que entrar no site Boa Dica, pesquisar o que você quer comprar, para ver, porque os caras colocam no site do Boa Dica um preço bem abaixo. Então você vê, no endereço tal tem esse fone que eu quero comprar. Aí você vai no endereço que tá lá e fala assim, olha, eu vi no Boa Dica que vocês estão vendendo um fone a valor X. Aí ele vai falar, sim, realmente, eu vou te vender valor mais barato. Mas se você não mencionar o Boa Dica, eles vão te vender o valor cheio. Então é um macete. Ó, interessante. Sim, é ótimo, é um salvador de vidas. Mas, cara, eu levo impresso, eu imprimo a parada e meu colega leva quando vai lá comprar a espada. É, geralmente o Rodrigo deixa um print no celular e mostra também. Porque muito. Acontece muito de tipo assim, ele está em casa, vê o produto, sai de casa, chega lá, esgotou. Acontece muito isso. Lá é muito engana trouxa, Jafar. Lá é muito engana trouxa, você tem que saber comprar. Uhum. Tipo, esse meu fone lá tá quase 200. Aí eu fui lá, printei, imprimi a parada, meu colega levou e temos um fone que foi 150. Ah, é um descontão. Descontão, pois é. Você tem que ir na malandragem do Carioca. Aí, quando aparece um gringo onde eu trabalho, ah, é difícil entrar, ô, cara, seja esperto. Be wise, dude. Não só no edifício central, em qualquer canto aqui no Rio, gente. Você chega num lugar e pergunta, ah, quanto é que é, sei lá, cerveja na rua? Ah, é 10. Você fala, o quê? Mano, compra aqui por 5. Ele, não, então eu faço por 5 pra você também. Tipo, é um bagulho muito aleatório, sabe? Eles vão tentar te empurrar um troço 1000 vezes mais caro. Se você não se impor, porque aqui tem imposição, se você não se impor, você vai pagar caro. Ah, legal. Legal. A Tal já falou, vou montar uma barraca. Ah, mas você sabe que o futuro é todo mundo ser camelô no Brasil. O problema de todo mundo ser camelô é que quem vai comprar as coisas de camelô? É outros camelô. Ué, o camelô vende, vai ser quase uma permuta. É. Vai ser quase uma permuta. Exatamente. O quê? Não entendi. Se virar um filho, vai chamar de desmarante. Sim. Uma convidada ótima, adorei. E vou te falar, a primeira vez que eu comecei a vender, eu tive essa ideia assistindo o filme de Pernas pro Ar, o primeiro. Inclusive, Ingrid Guimarães, te amo pela ideia, beijos. Eu só quero dizer uma coisa, eu quero que o Nassu engorde pra poder fazer um personagem do colega podcaster. Ó. Ele vai engordar pra fazer uma cena de 10 minutos só. E vem cá, tem muita saída de produtos de sex shops? Então, assim que começou na época lá do impeachment e tal, que a galera falou que o Brasil estava em crise, realmente a gente passou por uma crise, houve um estudo falando sobre algumas áreas em que a crise não afetou. Entre elas estava essa área de... Essa seara. Artigos eróticos. E aí eu já estava com vontade de fazer isso, me deixou mais animada e de fato, cara, não adianta, cara, todo mundo transa, não adianta dizer que não, todo mundo transa. Menos eu. E não sai de moda, mas você pode transar com você mesmo, Lucas, e a gente conversa depois. Você pode transar com você, isso não quer dizer que você não transe, se você não é que você não tem ninguém, entendeu? É aí que entra a lógica, pra eu poder vender as coisas que você possa se conhecer. Depois a gente conversa sobre isso. No privado. Você sabe que eu não vou cortar isso, né? Boa, fica à vontade. Eu sou uma ótima vendedora. Se eu quiser comprar um produto pra mandar para um amigo, assim, que é roxo de um podcast, tipo uma boneca inflável, quanto ficaria? Uma mamadeira de piroca? Também. Eu vou calcular pra você. Esse amigo que mora boneca inflável. Gente, tem cabrito inflável também, vocês acreditam? Pronto, pronto. Eu fiquei horrorizado quando eu vi. Mas existe. Mas depois você me passa os steps direitinho que eu faço o cálculo pra você e te dou esse valor depois. Eu acho que ele mora em Belfor Roxo. Quando é que faria de um... Vou calcular direitinho e falo pra você. E as embalagens de envio são super discretas, hein, gente? Claro, vai ver aquele formato. A sua avó vai chegar na porta e vai falar: ah, encomenda pra fumano. E nem ela nem vai guarda-chuva. Não vai nem desconfiar que é uma cabrita inflável. O pior de tudo é que as minhas encomendas chegam no meu trabalho, cara. Melhor ainda. As desculpas tu vai ter que dar, mas é tudo muito discreto, entendeu? Pode ficar tranquilo. Que droga. Mas é isso, daqui a pouco eu já vou estar com estoque em mãos e vou começar a trabalhar em cima disso. Mas eu estou estruturando aos poucos o nome, a página, porque eu vou vender mais pela internet, rede social, WhatsApp, porque as pessoas têm muita vergonha de pessoalmente ir lá e comprar. Então eu sempre vendi assim, as pessoas tiram as dúvidas no WhatsApp, eu respondo e só vou entrego na mão dela. Às vezes eu não sei nem qual é a voz da pessoa, porque a pessoa tem tanta vergonha, a pessoa larga o dinheiro na minha mão e sai correndo. Mas se é assim que ela se sente confortável, tudo bem, vamos vender. Claro, né? Pagando. Exatamente. Já deu dinheiro? É isso, gente. Aguardem o novo comércio aí. Que vai nascer. Novo negócio. Meu novo negócio. Meu novo velho negócio. Vou voltar, na verdade, aos negócios. Uhum. De volta ao jogo. Exatamente. Maranjo me virar. O inimigo agora é outro. E é isso, gente. Agora o Capitão Nascimento. Ele vai chegar. Então, tem alguma coisa melhor que esse cabo de vassoura? Ai, gente, eu tô rindo, mas eu sei que é errado. Meu Deus do céu. Tô rindo com a mão na consciência. Ele vai trocar o saco e o cabo de vassoura. Vai levar aquela bolinha vermelha. Que eu posso trazer coisa de Sado, sim, pra quem precisar, hein, gente. Ó, então. Foi só uma piada, Jafar, não mande isso pra minha casa. Tem aqueles consolos assim, dos Vingadores, tipo do Hulk, quer ver? Tem. Pera Negra. Tem. Na minha distribuidora tem essa galera, sim. Nome de Ferro. Por enquanto, eu vou trazer só por encomenda. Mas tem. Eu achei que fosse montagem da internet, mas realmente existe não, isso. Não, não é. Existe. Existe da Hello Kitty. Doideira, né, gente? Eu tô numa dúvida. Vem cá. Tem opções de cores para esse cabrito? Tem. Tem, sim. Temos na... Calma aí, vou até entrar no site aqui pra conferir, porque eu acho que tem branco e tem preto. Calma aí. Já fato, não vai comprar esse troço, já fato. Não vai fazer isso. Não vai. Não tem malhado também. Eu falei, não quero um branco, porque ele é malhado, assim. Tia Dalan, eu te pago o dobro pra você não mandar esse produto. Agora estamos começando a negociar. É, tipo, tinha um personagem lá que era legal com todo mundo, ele se sacrifica pra salvar o pessoal. Aí tem a parte que todo mundo volta, eles constroem uma estátua, homenagem a ele. Aí mostra, tipo, vai passando o tempo, 5 anos, teve gente se casando, tendo filho. Aí tem uma parada que, tipo, há 15 anos depois, tá o Rigby e Mordecai, os principais, conversando. Ah, cara, nem parece que se passou esse tempo todo. E acontece o que lá com o Rei Gelado? Né? É Rei Gelado? Não, cara, isso aí é... Eu tô falando de apenas um show, você tá falando de Hora de Aventura, eu falei errado. Hora de Aventura, é. Ah, então tá. Eu vou te mandar o vídeo, mesmo que você não tenha visto a série, tu vai chorar, cara. É uma parada muito é a vida seguindo. É, mas a vida segue, né? Só que a parte mais triste é que tem um personagem nesse que é imortal. Então meio que eles vão perdendo pessoas, você imagina, ele vai, todos aqueles amigos que ele fez, ele vai ver todo mundo morrendo. É, mas esse é o peso de ser imortal. É o problema de ser um vampiro, por exemplo. Então, galerinha, encerrando esse que era pra ser um podcast sobre previsões, mas se tornou uma aleatoriedade divertida, eu contei aqui hoje com nossa querida Tia Dalan, que não é mais Tia Dalan, porque ela desevoluiu pra Queen Pri. Ó, aí sim. Isso mesmo, gente. Maravilhoso. Me acompanhem nas redes sociais, que já vai estar tudo disponível pra venda. Principalmente a galera do Rio, porque no início agora eu não sei se eu vou conseguir fazer envio. Mas está nos planos que em algum momento vai ter. Você vai dar desconto? Se vou criar um cupomzinho de desconto para a galera que ouve aqui o Rota. Vamos ver se... Então, beleza. Pronto. Galera, vou desenvolver alguma coisa para vocês. E é isso, me acompanha lá que enquanto estiver tudo pronto eu vou anunciar. E é isso, gente. Comam os seus vegetais, reciclem o seu lixo. Não comam cabritos. Isso, por favor, é muito importante dizer isso aqui, olha só, a gente não está incentivando que ninguém faça sexo com animais, tá, gente? A gente ama os animais aqui, pelo amor de Deus, tá? A gente não ama desse jeito. É, isso. Ele tá até... Foi só a piada porque o cabrito é inflável. Apenas isso. É. Ah, bem, bom cabrito não berra. Isso, exatamente. É isso. Então você coma seus vegetais, recicle seu lixo e vamos acabar com o mercado e pau no cu do machismo. E é isso aí, mulherada. Beijos. E ela começou a falhar quando falou mal do patriarcado. Hoje que a gente tá com a estagiária, Tiff. Tiff, dá o seu encerramento aí. Meu encerramento é isso aí. Muito obrigada pelo convite, todos. É, gostei muito. Espero voltar outras vezes. E é isso, gente. Bebam água. Meu Instagram é TiffDLSD, de dado, L de lápis, S de sapo. E é isso. Um beijo, um abraço, aperto de mão nos senhores e nas senhoras. Jafar, você é meu amigo de fé, meu irmão camarada. Membro fundador da Rota de Fuga. Sim, sim. Eu senti saudade aqui nas últimas gravações. Se despeça, meu amigo. Aqui é Jafar, e pra você entender, de todos os outros podcasts que eu participo, o único que eu voltei a participar é o seu, viu? Opa, uhul! Feliz. É, eu dei um cano no Crazycast, no Ideia Errada. É, ouça esses dois podcasts, são maravilhosos, só que não. Só não tô lá. É, pois é. E é isso. Certo? Beijos a todos. E estudem, por favor. Senão vocês vão virar bolsominion. Não sai falar que a Terra é plana. É, a Terra é plana, pois é. Ai, ai. Então, eu fui o host de vocês. O nosso, o Lucas Jostar, e foi divertido? Foi divertido. Foi uma confusão? Foi uma confusão. E aqui tem três cariocas, vou te roubar e perdeu a carteira. E assim a gente encerra o Rota de Fuga. Não esqueçam de mandar e-mail, seguir no Twitter, e é isso aí. Ah, tchau, tchau. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the boosters black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, nah, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, bull riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Hat down, cross town, living like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all day.